A pele é seca para curtir, dolé, meu bem. A cara é magra para sorrir, dolé, meu bem. A cama é boa para dormir, dolé, meu bem. A corda é pouca para subir, dolé, meu bem. A morte é santa para cumprir, dolé, meu bem. A louça é cara para partir, dolé, meu bem. A cala é branca para encobrir, dolé, meu bem. A banca é boa para falir, dolé, meu bem. A vida é dura para resistir, dolé, meu bem. A porta é boa para se abrir, dolé, meu bem. A pele é seca para curtir, dolé, meu bem. A cara é magra para sorrir, dolé, meu bem. A cama é boa para dormir, dolé, meu bem. A corda é pouca para subir, dolé, meu bem. A morte é santa para cumprir, dolé, meu bem. A luz é cara para partir, dolé, meu bem. A cala é branca para encobrir, dolé, meu bem. A banca é boa para falir, dolé, meu bem. A vida é dura para resistir, dolé, meu bem. A porta é boa para se abrir, dolé, meu bem.